trabalhando com números. A. Conte de 30 a 50. Assim, 31, 33, 35, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49. B. Conte de 80 a 100. Assim, 80, 82, 84, 80, 82, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. C. Conte de 100 a 200. Assim, 100, 110, 120, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200.